Pessoal, vamos lá, retomando o raciocínio. Aula 5, nós estamos falando então sobre valores, ok? Essa reposição. Lembrando que tem aí atividades complementares. O amigo falou que vocês têm que fazer um papel especial, não é isso? Para mim depois assinar. Os que não tiverem papel, me entregam então na próxima aula, ok? Ou vocês preferem todos entregar na próxima aula? Todos na próxima aula? Perfeito. Os que quiserem que assinem hoje, assinem hoje. Se não, os próximos são na próxima aula. São 3 horas de crédito. Então, isso é uma reposição e uma atividade complementar, ok? É interessante porque tem muito mais aluno agora do que na aula primeira, né? É. Sem dúvida, né? Sustentabilidade é muito mais interessante do que negócio. Então, eu terminei então a primeira aula dizendo que todos os hábitos são regidos por valores. Estão lembrados? Pessoal, todos os hábitos são regidos por valores. Também disse que o negócio, por fazer parte do hábito e por ser parte da ética, também são regidos por valores. Nós terminamos a aula dizendo o seguinte, que dependendo do valor que uma pessoa carrega, ela vai apresentar um tipo de postura, um tipo de conduta e um tipo de fazer negócios. Lembram disso? Nós vimos que pessoas que são movidas pelo valor da competitividade geralmente estipulam como valor metas, e quando você estipula para o valor metas, você percorre ações. Desculpa. Obrigado. Você se preocupa com ações, no qual você precisa tirar o quê? Conseguir mais do cliente no menor tempo possível. Lembram disso? E que dificilmente negociações que são voltadas com orientação para resultados, com orientação para quantidade, com orientação para negócios rápidos, têm dificuldades de estabelecer o quê? Alianças, de estabelecer vínculos de negócios. É. Nós demos, por exemplo, o quê? O vendedor da Oi, né? Que diz para você somente os pontos positivos, não explicam os problemas da operadora, não explicam o que? As cláusulas invisíveis dos contratos, e é orientado simplesmente a te vender o plano. Ele não precisa criar um vínculo de fidelidade com o cliente, por isso usa um tipo de estratégia no qual as formas de negociar não podem fazer com que o cliente pense muito sobre o que está fazendo. Lembram disso? Como? Tem que ser algo direto, objetivo, convincente. Né? Convincente o suficiente para vender o produto na hora. Aí pegamos a orientação então do vendedor de seguros. Lembram disso? O vendedor de seguros, como ele tem que renovar anualmente a sua caderneta, a sua cartela, ele se orienta pelo quê? Ele se orienta por valor da confiança, não é isso? Porque ele tem que voltar para o cliente. Então, para estabelecer confiança, ele não precisa vender na hora, ele não precisa vender no dia. Então, ele explica melhor o seu produto. Né? Vimos que uma vendedora da Oi, entre outras coisas, precisa usar trajes sumários. Trajes que não são tão oficiais assim, trajes interessantes para abordar e seduzir o cliente. Como vendedor de seguros, ele precisa o quê? Usar um terno, por exemplo, porque precisa transmitir confiança. Um vendedor da Oi precisa seduzir o cliente. Um vendedor de seguros precisa estabelecer um link de confiança, ok? Porque ambos precisam partir de valores diferentes, ok? Então, lembrar isso aí. E aí eu disse que os hábitos são orientados por valores. Professor, o que é um valor? Um valor, a definição para valor é a seguinte. Determinação feita pelo sujeito sobre as qualidades de outro sujeito, ação ou objeto. determinação valorativa feita pelo sujeito sobre as qualidades de outro sujeito, ação ou objeto. Valores vem de valore. Valor vem de valores. Valores. No latim quer dizer coragem. O homem valoroso. Ao homem que você atribui certo valor. É um homem com agilidade, coragem e confiança. Nesse quesito, valor significa as duas coisas. Alguém que tem coragem e que tem confiança. Alguém que você pode confiar. Alguém que se arrisca. Ok? E aí nós incorporamos um homem de valor. Um homem que carrega um atributo. Por quê? Porque valorar é dar atributo a alguém. Valorar é dar atributo a alguém. Lembram da honra, não é isso? Lembram que eu defini a honra? Como é que eu defini a honra? A honra é a imagem pública que as pessoas têm de você. É como as pessoas carregam o seu valor. A sua imagem, o seu valor, o que as pessoas dizem em você, valoram você. Ok? Valor. O problema do conceito de valor, exatamente, é que ele é muito limitado. E é pejorativo. Na filosofia, o termo técnico que nós vamos utilizar nessa aula é juízo. Então, quando eu falar de valor exatamente, eu estou falando de juízo. O que é juízo? Atribuir valor a alguém ou alguma coisa. Emitir um juízo. Emitir opinião. Juízo é atribuir valor a alguém ou alguma coisa. Por que, que isso é importante? E é o melhor, né? É a melhor das definições. Porque você está dizendo que todo valor pressupõe que o ser humano tem uma capacidade de avaliar o que é certo e o que é errado, o que é melhor e o que é pior, o que é gostoso e o que é ruim, né? Estou dizendo, entre outras coisas, que julgar e tirar o juízo, valorar alguém, como por exemplo uma aula, a aula de hoje, é uma faculdade humana, é algo tipicamente humano. Ok? É um tipo de ação, entre outras coisas. A pessoa que vai... Juízo vem de judicium, que é julgar, né? Atribuir valor. O mais interessante é que a questão do juízo vai ser tratada de forma definitiva, ou praticamente quase definitiva, por um indivíduo chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, K-A-N-T. É um dos principais pensadores da história da filosofia e sua definição de valor vai nos guiar até os dias de hoje. O que diz Immanuel Kant? Que é muito importante vocês saberem para tratarmos os valores dos negócios. A primeira coisa que ele diz num livro chamado Crítica da Razão Pura. O que trata da Crítica da Razão Pura? A crítica da razão pura trata do conhecimento. Como nós podemos conhecer alguém? Como nós podemos conhecer as coisas? Qual o melhor jeito de conhecer as coisas? E lá Kant vai dar a primeira lição que nós precisamos entender. Ele diz: nós não podemos conhecer as coisas nelas mesmas. Repito, nós não podemos conhecer as coisas nelas mesmas. O que nós podemos conhecer são somente representações. Nós nunca poderemos ter ideia do que é uma pessoa, do que é uma coisa, do que é esse livro, por exemplo. Isso ele chama de coisa em si. Nós não podemos ter conhecimento das coisas em si mesmas. Nós só podemos ter o que nós chamamos de representação. Nem isso. Isso. O que você tem são representações das coisas do mundo. É? Vou dar um exemplo. Vocês me conhecem? conhece ou não conhece? Superficialmente. Isso. Seu nome? Tiago. Primeira vez, né, Tiago? Isso? Boa. Segunda? Boa. Tiago. Agora você sabe meu nome, você me conhece? Superficialmente, sim. Sim. Você tem alguns... Esse conhece significa, eu tenho alguma ideia vaga de quem é você. Vocês conhecem os seus pais? Conhece. Conhece seus namorados ou namoradas? Sim? Sim? Sim? Sim? Sim? É. Por exemplo, o pai. Não tenho ideia de como meu pai vem minha mãe. Uhum. Para ele é uma intenção diferente. Exatamente. É isso que o Kant vai dizer, exatamente isso. Nós não podemos conhecer as coisas do mundo. O que nós conhecemos, nós chamamos de fenômenos. Fenômenos. Você nunca pode conhecer nada. O que você tem são fenômenos. E fenômeno, em latim, significa aparência. Vou dar um exemplo. Quem é o Arthur? Exatamente. O Arthur, por mais que você conheça o Arthur, não, obrigado, eu sou ruim nesse caso. Você, qual é o seu nome? Rodrigo. Por mais que eu queira conhecer o Rodrigo, né, eu não posso saber exatamente quem ele é. Por isso mesmo, eu preciso construir um tipo de imaginação. Professor, e se você passar 24 horas no dia perto dele? Mesmo assim, eu não sei quem é o Rodrigo. Professor, e se eu ficar girando o Rodrigo assim, colocar para cima, para baixo, do lado, do outro, eu vou conhecer o Rodrigo? Mas eu me relaciono com o Rodrigo, me relaciono. Se eu não conheço o Rodrigo, como é que eu posso me relacionar com o Rodrigo? Superficialmente, mas como exatamente? Pela imagem dele. Pelo que ele está representando para você naquele momento, exatamente. O Rodrigo, para que eu possa me relacionar com ele, que ele possa ter uma entidade da minha pessoa, eu preciso atribuir algumas coisas a ele, certo? Como por exemplo, né? Nós vemos o Rodrigo sendo calça jeans e camiseta, então provavelmente você não veio do serviço. Você veio do serviço? Não. Você trabalha? Mas você não trabalha no banco, por exemplo. Não. Para as roupas dele, eu sei que alguns empregos ele não se encaixa no tipo de roupa. Mas para outros, ele estaria mais ou menos pagado. Publicitário, por exemplo. Ele poderia se encaixar no perfil publicitário no tipo de roupa dele. O tipo de roupa dele diz mais ou menos o que ele gosta e o que ele não gosta. Né? Percebem? O que acontece? Através de alguns traços que ele apresenta, eu vou formando uma imagem de Rodrigo. Eu vou formando o quê? Um fenômeno de Rodrigo. Fenômeno vem de fantasma, né? De pura imaginação. Eu não conheço as coisas delas mesmas. O que eu conheço é a perspectiva do que eu vejo das coisas. A visão que você disse que você tem da sua mãe é uma, né? Alguém que se compra você desde pequeno, desde que você era nenê, aos dias de hoje. A visão do seu pai e da sua mãe é totalmente diferente da sua. Percebe? E as pessoas vão emitindo sinais, vão emitindo imagens. E a partir disso, você constrói a representação, você constrói o fenômeno de uma pessoa. Você constrói a representação dela. Percebe? É muito interessante ver isso quando você... O quê? Quando você cria uma representação e não condiz com a realidade. Você trai o objeto. Então, por exemplo, o seguinte exemplo, que é bem interessante. Tem um homem e uma mulher. Temos aqui uma mulher. O que esse homem vê? Ele vê a mulher em si mesma? Sim ou não? Não, então dá uma especial atenção a isso. Eu principalmente mostro essa região aqui, que está se tampa, eu acho. É a preferência aqui. Eu faço uma combinação, na verdade, né? Eu atribuo o critério de pontos, né? Então, aqui vai até 6 e vai até 4. E aí eu vou avaliando verdade, menos. 5. Aqui é 3. E aqui é 2, o 5. Ai, gente. E aqui eu posso ter algo. Cadê? Perguntas, senhores. Vamos falar sério agora, vai. Ele pode conhecer a menina. Aqui? Essa menina ou não? Esse rapaz? Pode ou não pode? Olhando e convivendo com ela. 1 ano, 2 anos de namoro. Pode ou não pode? Pode. Não posso. Como é que ele se relaciona com ela? Me põe o quê? Me tem uma representação. O que é ela? Representação mundial. A representação, ok? E essa menina? Essa menina, ela conhece esse rapaz mais de 1 ano, 2 anos de namoro? Sim ou não? Não. O que tem? Ela tem uma imaginação. Quando é que há um conflito, geralmente? Problemático. Muito bem. Quando o real não corresponde à representação. Quer ver um exemplo? O cara chega e diz que é fiel para o namorado. O cara fala assim: olha, você é tudo para mim. Posso falar mesmo? Eu? É. Ângela, tipo a antiga. Ângela, você é tudo para mim, Ângela. Eu vou apoiar para a mulher, eu tenho um nojo. Ai, eu vejo a Juliana vai tentar de vomitar. Ah, por mim você seria minha para sempre. Isso. Te colocaria em casa, chegaria quase só os seus para o serviço. Vai comigo. Só vejo você na minha frente. Acho que você. Eu nasci, somos almas gêmeas. Sério? Então eu vou falar para você. Aí sua avó morre, eu sou o primeiro da frente para levar o cachorro dela. É um plano. O cachorro dela fica mal. Eu sou o primeiro a levá-la ao lugar, mesmo vomitando, para atender o cachorrinho no veterinário. O que eu estou dizendo para você? Muitas das coisas. Você é o sétimo. Eu acho que é com minha fala. Você é o sétimo. Você é o sétimo. Não, que se engana ela, certo? Eu sou fiel, não é isso? Que é isso, vai por 1 ano. Até que você me pega um ósculo do calor no terino com aquela moça de óculos. Qual que você vai? Tá é Camila? Tamires. Aí você me pega um ósculo do calor no terino com Tamires. E aí você fica puta, certo? Por quê? Como você não me conhece, a minha natureza como porco safado, o que você faz? Você utiliza o meu discurso para construir alguém fiel e apaixonado. Mas aí, o que eu mostro quando você nos pega, né? Em uma relação extra uma coisa que você precisa de necessidade, né? Eu fio o quê? A imagem que você tem de mim. Sério? Na verdade, por que você quer morrer? Porque, na verdade, a representação que você tinha de mim morreu. A sensação de morte nesse tipo de traição, que é muito forte, configura exatamente uma morte. O Arthur que você representava não existe mais. Não vazio, vaga ou nada. O que existe agora, se você quiser continuar se relacionando comigo, é um safado da linha na qual você não pode confiar na fidelidade. Percebe? Não é nada, vai. O que morreu então foi a representação. Tudo isso por quê? Porque você só pode ter ideia da minha pessoa. Você não pode se relacionar com quem eu sou. Se as pessoas pudessem até mesmo se conhecer, porque quem é melhor que nós que nascemos e não se conhecer? Não precisa nem psicanalista, né? As pessoas procuram psicanalistas, mas não sabem o que são, o que aconteceu, tem problemas. Nem nós mesmos podemos nos conhecer direito. Precisamos de um outro que nos ajude. Percebem? Por isso, nós só podemos nos relacionar com representações. Repito, nós só podemos nos relacionar com representações. Está difícil ou não? Está entendendo? E através das representações, nós também vamos mediando os tipos de relacionamentos e expectativas. Eu vou dar um exemplo. Já usei todas as mulheres da sala? Não, você. Você, qual é o seu nome? Vanessa. Vanessa. Qual é o seu nome? Você, isso. Ivan e Cláudio. Você que veio, que saiu na Portela, é mais caro do que um ticket, porque ele vai pagar a refeição. E o Cláudio vai te levar no Haskell, da Paulista, ok? Haskell é bem legal. Haskell é bem legal, ok? Aí o que acontece? Você, que é uma boa mulher, que sabe os atributos do seu capital estético, e que está interessada nesses dois jeitos, nas suas hipóteses, você tem uma taxa com toda mulher. Você vai chegar atrasada. E por que você vai chegar atrasada? Porque você não pode revelar que está afim, mesmo estando afim. Você vai chegar, às vezes, até 10 minutos antes, né? Eles marcaram 19 horas, você pode chegar 18h50, mas vai passar no shopping para não dar esse gostinho, né? E você vai chegar, então, 19h15. Quando você chega 19h15, o Ivan, por exemplo, o que você acha que o Ivan está fazendo? Tá? O Ivan tá lá já comendo, né? Ela fala: porra, menina, tu chega essa hora e não. Já te mandei chamar a picanha e tal. E o Cláudio? O que você acha que ele está fazendo? Esperando lá fora, exato. Ele não vai ter lá fora, mulher com você, puxa a cadeira. Aí você. É uma coisa muito importante mostrar para vocês, senhoras. Uma lição mesmo, porque homens gentios como como eu, nessa dificuldade, porque vocês perderam um pouco da sutileza. Olha, eu lembro de uma professora, Pacheca, ela tem uns 120 quilos. Uma professora importante, eu tenho que chamá-la e eu fui incidentemente sobre a cadeira. O que vocês não podem fazer com a professora faz? Você pagar isso para filho. Assim, quando o homem estende a cadeira, o homem com a cadeira perto, você tem que sentar um pouquinho e dar uma levantadinha a mais, que é para ele poder encaixar a cadeira. É o que essa professora não fez, né? Então, de cadeira eu coloquei e o bundão dela sentou. Aí eu forcei para ver se sentava mais. E não dava certo. Quando você puxa a cadeira, você já puxa uma certa distância da mesa. A minha única alternativa, exatamente, foi a mesa. Isso é desagradável. Tanto para o homem que está empurrando a mesa, quanto para a mulher. Sabe? Algumas mulheres não se tocam. Esbarrar na mesa. É. Esbarrar. É. Dá aqueles toquezinhos assim, né? Então, vocês são todas as dicas. Quando vocês receberem essa gentileza, eu sei que são muito poucos que fazem. Dá uma sentadinha e dá uma volta rápido. Levanta rápido. Que é pro homem. É um jeito fino de encoxar uma mulher. É. É. Voltando então, essa professora não pode se encoxar, simbolicamente, porque a bundão dela não deixou arrastar a cadeira. Que fica de lição, Vanessa? Ele vai te puxar a cadeira, você dá uma ficadinha rápida e levanta, que é suficiente para ele poder te posicionar corretamente na mesa. Okay? Ok? É o que acontece, o nosso amigo já te pede até o bife, como ele está com pressa para poder te levar para uma... Enfim, já atendeu, né? Já te pediu a picanha, né? Você está sentando um churrasco, já pediu para você. O que ele fará? Vai pegar a primeira carta de vinhos, né? Tal, trabalha com você, discutir com você qual a melhor sugestão de prato, de bebida e tudo mais, para você fazer o pedido e lhe proporcionar, então, né? Uma comida agradável. Não é isso que você espera de alguém com essa abordagem? A abordagem, alguém recita um convite com um poema, e alguém chama você de gostosa. Gostosa, com S, bem? É para dizer bem rio, né? Ou Santos também. Ok? Você percebe que você, aos poucos, vai esperando o quê? Que tipo de atitude pode tomar? Agora, perceba que nosso senhor... Percebe agora uma cena com o nosso amigo Cláudio, aonde, depois que ele termina de comer, ele pega a cadeira, coloca para trás, enfia os dois pés da mesa e solta um arroto sonoro. Você se incomodaria tanto com o arroto do Ivan? Não, não. Já esperava. E com a roupa do Cláudio? Sim. Não, né? Por quê? Porque toda a postura dele cria um tipo de representação, cria um tipo de expectativa. Quando ele arrota na mesa, o que acontece? Ele rompe o quê? Uma representação. Ele rompe, então, uma expectativa. Ele mostra que o mundo não é como você pensa. Que as pessoas não são como você pensa, percebe? Ele fere o mundo que você pensa do mundo como ele realmente é, do mundo que você imagina com a realidade, ok? Percebe? Então o mundo é uma representação, porque nós não podemos conhecer as coisas nela mesma. Primeiro esse encanto. Se é assim, na Crítica do Juízo, que é o seu último livro, primeiro livro de Kant é a Crítica da Razão Pura, que é o que podemos conhecer. Depois vem a Crítica da Razão Prática, onde se estuda a ética, como devemos agir. E em terceiro vem a Crítica do Juízo. O que é a Crítica do Juízo? É como podemos valorar as coisas, como atribuímos valor às coisas. Na Crítica do Juízo, qual que é a ideia do Kant? A ideia do Kant é muito simples. Se nós não podemos conhecer as coisas como elas são, Isso significa, por necessidade lógica, que os valores não estão nas coisas. Repito, isso significa que se nós não podemos conhecer as coisas como elas são, os valores que nós temos das coisas não estão nas coisas. Os valores são que nós chamamos de a priori. Professor, o que significa a palavra a priori? Significa bem antes da experiência. Qual que é a diferença? As pessoas às vezes acreditam, como no tempo deles, por exemplo, que o chocolate é doce nele mesmo, que o chocolate é gostoso nele mesmo, que o vinho francês é melhor do que o espanhol nele mesmo, certo? O que Kant está dizendo? Kant está dizendo que não. Quem atribui o valor ao doce é você. Quem atribui o valor ao vinho é você. Quem diz se uma mulher é gostosa ou não, não é a bunda, não é a TV Globo. Quem diz se a bunda da mulher é gostosa ou não, é você. Porque se você for mulher, nem bunda legal você acha que é. A não ser que seja lésbica. Mas não é. Ok? Então, é o sujeito que valora o mundo. E como o sujeito valora o mundo? A primeira forma que o sujeito valora é o valorizar. O primeiro jeito que o sujeito valorar o mundo é a sua relação com as coisas. É a relação com o seu corpo. Tem pessoas, por exemplo, que gostam mais de carne. Tem pessoas que gostam menos de carne. Sabe? Uma questão de gosto. Tem pessoas que gostam mais do sol e pessoas que gostam mais do frio. Percebe? É a relação que você tem com as coisas que determina o valor. Repito, na relação que você tem com as pessoas e com as coisas, é que você determina o valor de um objeto, o valor de uma pessoa. Certo? O valor é a priori. E quando eu digo que o valor é a priori, não significa somente que eu digo que você determina o valor das coisas. Eu digo que o valor já é pré-concebido. O valor é pré-concebido. Como assim, professor? O valor, como também está na ciência do Bourdieu, e como nós vemos com Kevin Hall, o valor, ele também, assim como o hábito, é uma construção social. Pergunta é, bom, eu percebo, enfim, eu percebo que parte do que eu costumo falar no mundo é subjetivo. Você pode ter uma família, por exemplo, de corintianos, e alguém torce para o Palmeiras. Acontece? Acontece. Acontece. É? Mas então, acontece. Isso são valores muito subjetivos. Mas a maioria dos valores, como vai dizer Bourdieu, assim como hábitos, e por isso essa relação entre prática e valor, é construída socialmente. Muitos de nós, por exemplo, vamos avaliar o chocolate como gostoso, não é isso? Mas de onde vem esse gostoso? É somente da relação da nossa boca com o chocolate? Não. Gosto de chocolate, é isso? Não. Também é o quê? A socialização. Nos educaram e disseram que o chocolate é gostoso. As pessoas gostam do amargo, do muito amargo? Não, né? Agora, o café é ou não é amargo? Não é mais amargo que o chocolate? Mas por que as pessoas gostam de café? Costume. Hábito. Muito bem, garoto. Quem falou hábito? Boa. O juízo passa pelo costume. E o costume é constituído pelo hábito. Percebem como uma coisa não está tão distante da outra? Como o hábito não está tão distante de valor? Percebem? Então, o que está acontecendo? O que o Bourdieu nos diz, senhores? De novo, uma distinção. E junto com Kant, né? os valores, nós compartilhamos valores porque somos socializados iguais. O Kant vai dar um exemplo maravilhoso. Isso é tão verdade que eu pego um exemplo, diz Kant. Qual é o exemplo? Kant diz, olha, na Alemanha, os alemães têm o costume de não comer carne de porco à noite, porque dizem que faz mal. E preferem tomar sopa porque acham que é dia. Parecido. Haverá pouca diferença e hoje nessa aula na próxima eu te dou uma diferenciação mais básica. Mas para essa, vamos tratar como iguais, costume e tradição. O costume dos alemães é tomar sopa porque diz, a sopa é mais leve para a digestão. E como nós vamos dormir, o que acontece? O saudável é tomar uma sopa e evitar carne de porco. Ok? Mas ele também diz, e aí as pessoas até pautam sua saúde pelo bem-estar do que elas jantam. Quanto mais leve for a janta, melhor a saúde e melhor essa pessoa dorme. Percebe o tipo de valor, certo? Sopa para dormir é melhor do que carne de porco. Os ingleses têm essa ideia. Para os ingleses, o valor é totalmente inverso do descanso. Para os ingleses, é muito bom comer comidas pesadas, como por exemplo, carne de porco à noite. E deve-se evitar tomar sopa. Por quê? Porque sopa não tem muita substância. Não tem muita substância. O que dizem os ingleses, valoram os ingleses, segundo Kant? Né? E é o que é mesmo. Quando você dorme, você passa 8 horas dormindo, mais ou menos, é isso? É. Se você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas sem comer e sem beliscar nada. Não é verdade? Sim. Então, exatamente. O que diz para o inglês? Para uma saúde perfeita, o que eu faço? Eu como bastante à noite e vou dormir e deixo digerindo. Certo? Exatamente. Por quê? Porque eu tenho substância, estou hibernando. O inglês tem a ideia de hibernar. E para hibernar eu preciso comer muito antes. E descante. Quando a pessoa come comida pesada na Alemanha, ela passa mal. E quando um inglês toma sopa, ele passa mal à noite. Por quê? Porque até mesmo a reação à doença, ao mal-estar, é socialmente construído. Como ele acredita que tomar sopa faz mal na Inglaterra, a pessoa que toma sopa tem uma predependência de passar o quê? Mal. E como comer churrasco à noite na Alemanha é sinônimo de mal, quando o alemão come, ele passa mal. Os valores e a reação ao corpo é socialmente construída, percebe? Não está nem na carne e nem na sopa. É como você constrói desde pequeno a ideia de tomar sopa e a ideia de comer carne. Acabou. Só tem 30 minutos na fita. Putz. Tudo bem, acabou, tchau.